boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. E se juntar DJ Jefferson, todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Manda 007. De pijama, maquiada, desbocada ou educada. Dale Jefferson, batidão. De vestido pra sair ou de chinela havaiana. DJ Jefferson. De TPM ou sossegado, viajando aqui em casa. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, em suas virtudes e os seus defeitos. Põe tudo na mala, não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem, que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto, esperando por você. Minha vida vem, que eu não quero mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto, esperando por você. Pode entrar sem bater. 007 Banda 007. Alô, DJ Jefferson Batidão, detona meu DJ. Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que o tempo não se trouxa. Mas o problema é que cê tem e tem um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. Safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Banda 007. Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que cê tem, tem um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama e Do meu coração, o que restou desse amor foi paixão. Eu que te amava e sonhava nunca te perder. Me deixa agora obrigada a esquecer a nossa história, inclusive você. A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena acordar com você. Do meu lado, tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade de você. Do meu lado, vou tentar e não chorar ao lembrar da história da gente. Pegada do sucesso. A pegada do sucesso. A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena acordar com você do meu lado. Tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade de você. Obrigado, meu Deus.